Uma boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde levamos à letra a terapia de grupo, temos uma casa cheia hoje. E antes de dar as boas-vindas ao meu painel habitual, aproveito para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo pelo João Lopes. João, uma boa noite, bem-vindo e obrigada por estares aqui no Sporting 160 desta noite. Boa noite e obrigado eu por. Na verdade, fomos nós que nos fizemos de convidados para integrar o painel e para participar nesta terapia de grupo. Portanto, obrigado por nos aceitarem e, pessoalmente, para mim é um prazer muito especial porque o Sporting 160 foi um programa que me ajudou muito, me tem ajudado a aprofundar o Sportinguismo. Claro que depois tem o Castro que me tem ajudado a aprofundar os conhecimentos táticos de futebol, tanto ele como o Sporting Tático, o Jorge. E depois é um prazer estar aqui com o Costa e com o Diogo e com a Sónia, que são as pessoas com quem eu no meu dia-a-dia partilho mais o sofrimento e as alegrias do Sporting. E se não estou em erro, acho que foram as últimas pessoas com quem fui ver um jogo ao vivo do Sporting. E acaba sempre por ser um amor ao clube que faz parte de todos. João Costa, tu que também estás bem vestido, se me permites aqui a observação, bem-vindo ao Sporting 160 desta noite. Obrigado. Bem, para mim é um gosto enorme estar com vocês, né? Com a Mariana, com o Pedro, com o João, com eles já estou. A gente fez a nossa terapia faz no jogo. O Sporting 160, quem me apresentou foi o Lopes, o Diogo Lopes. Não, João, o Diogo disse: é um podcast de uma pessoa que eu sigo aqui no Twitter. E estávamos em Amsterdão e eu comecei a ouvir, né? Inesquecível o Yordanov, o quadro, sei lá, os primeiros, pá, esses primeiros, o Zeca aí, claro, era sempre aquele momento. E agora passou o vídeo, pronto, olha, foi mais. O Lopes veio com esta ideia, eu não estava nada a contar com isto, e disse: vamos entrar, pronto, e olha, cá estamos. E cá Parabéns estamos ao uma Lopes. vez mais. Obrigada, obrigada João pelos elogios. Deixar só aqui a nota de que o primeiro João com quem eu falei, o João Lopes, está neste momento na Holanda. O João Costa é o único que está em Portugal dos nossos convidados desta noite. E aproveitar e dar as boas-vindas aqui ao casal da noite, o Diogo e a Sónia. Sejam bem-vindos ao Sporting 160. Olá, boa noite, obrigado. Nós sim estamos na Alemanha, estamos em Mainz, portanto, perto aqui do Mainz, clube também. É uma honra e aproveito desde já para vos desejar, para vos dizer que é um excelente programa e muito obrigado da minha parte, que é uma fonte de sportinguismo e tenho acompanhado desde o primeiro episódio do Sporting 170 e tem sido sempre um prazer enorme fazê-lo. Portanto, a vocês, também ao Zé que contribuiu no início, na primeira temporada, muito obrigado. Da minha parte e penso que é extensível para todos os sportinguistas. É um prazer também estar aqui, tal como já foi dito, nós temos as nossas aventuras, também podemos partilhar um bocadinho delas. Conhecemos, aliás, todos cá fora também, todos na Holanda, e podemos falar um bocadinho disso mais à frente do programa, se assim entender. Claro que sim, claro que sim. E agora deixa a Sónia falar um bocadinho também. Eu sim, muito obrigada também por me receberem hoje. Sportinguista desde que nasci, cresci numa família de sportinguistas, escolhi muito bem o marido também, sportinguista. Aliás, a nossa dança do casamento, primeira dança foi o quê? O mundo sabe que. Espetáculo. E pronto, e sempre fui sportinguista, sempre vi os jogos, mas confesso que ser assim arrastada mais para este tipo de programas foi pelo marido, o Diogo. Claro. E tem sido uma aventura muito boa, ainda mais por partilhar estas coisas com o João e com o Lopes. E é precisamente isso que vamos fazer hoje, partilhar aqui um bocadinho deste sportinguismo, de modo a fazermos também a nossa terapia de grupo. João Castro, bem-vindo a mais um Sporting 160. Boa noite, minha querida Mariana. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite ao Pedro, que já não falava com ele há muito tempo. E, portanto, boa noite a quem nos está a ouvir e a ver. E vamos a esta terapia de grupo que todos precisamos e temos que todos desabafar e dizer coisas. Mais os nossos convidados. E eu falar menos hoje, já que temos aqui muitos convidados, e aproveitar para descansar um bocadinho, que a noite foi complicada, mas vamos a isto. E já lá iremos. Pedro Varela, tu que também estás cá sempre, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Convidado a cumprimentar também o João Lopes, o João Costa, o Diogo e a Sónia. E voltar a frisar é um ponto muito importante, porque o João Lopes teve essa iniciativa de falar connosco para virem ao programa, e algo que nós temos aqui dito várias vezes e que nunca tinha acontecido, ou pelo menos nunca houve oportunidade até agora de alguém vir aqui, foi excelente. Depois nós também respondemos, já tínhamos respondido inicialmente, mas depois respondemos um bocadinho em cima da hora, mas acho que fez todo sentido, porque acho que estamos todos a precisar aqui de uma sessão de terapia em grupo, porque provavelmente, e eu sei que o Castro foi, porque já fiz com ele o pós-jogo ontem, já falei com ele hoje também, ontem o jogo custou a todos muito. Acho que o Sporting está a passar aqui um momento particular, mas vamos discutir aí um bocadinho as coisas, porque também não é preciso dar um tiro na cabeça, e acho que há alguns sportinguistas que estão a dar tiros na cabeça, além dos tiros nos pés, que já damos há muitos anos, mas vamos a isso, tentar discutir o que é que há de bom e o que é que nós podemos mudar, porque do nosso lado, efetivamente, também não podemos fazer muito mais. Eu talvez ali no caso do Jovane, se calhar até eu era capaz de meter aquela bola, mas ele está um bocadinho ansioso, e eles vão se redimir na próxima sexta-feira. E o Sporting 160, que voltou aqui à segunda-feira, como alguns disseram que nós poderíamos aqui ser culpados dos empates, voltamos a fazer o programa à segunda-feira, voltaremos sempre, todas as semanas, a fazer o programa à segunda-feira, porque é para isso que cá estamos, é pelo amor ao Sporting. Ainda antes de irmos aqui aos temas de hoje, deixar um obrigada a todos os nossos patronos que fazem e que nos acompanham no Patreon do Sporting 160. Somos muitos, acho que nunca tivemos aqui um número tão grande. Existem muitos conteúdos para verem e ouvirem por lá. Portanto, se quiserem apoiar este projeto, teremos todo o gosto aqui em receber-vos e em apresentar-vos cada vez mais e melhor conteúdo. E vamos então ao tema da noite. João Lopes, um empate com o Famalicão, onde o Sporting até marcou primeiro, e onde o Sporting teve aqui algumas oportunidades de golo que acabaram desperdiçadas. Como é que viste o jogo de ontem? Eu achei que o Sporting, na primeira parte, não esteve tão dominante como costuma estar. Pareceu-me que houve algumas dificuldades na primeira fase de construção, muitas vezes até tinha que ser o Coates. O Neto já sabe que não participa muito nessa fase, mas o Fedal ontem teve uns furos abaixo, o Ruben Amorim frisou que foi uma questão física, e depois eu, essencialmente, o ponto-chave de que falhou na primeira parte, eu não fiquei fã daquela alteração entre o Pote e o João Mário, e eu muitas das coisas que eu vou frisar aqui é replicar um bocado o Castro, mas no fundo o João Mário tem aquele controle da posse de bola e dá muita tranquilidade ao jogo, e eu acho que é fundamental neste momento ter sempre ali o João Mário a jogar para termos um maior critério na posse de bola. Depois, a segunda parte, achei que foi muito bem conseguida. A dada altura faltou-nos ali um bocado de músculo no meio campo, mas acima de tudo criámos oportunidades suficientes para marcar. Para mim, os pontos positivos do jogo, e há pontos positivos a tirar, foi ver o Jovane entrar mais cedo no jogo, que eu acho que, e acho que mesmo assim houve algumas, ele conseguiu criar algumas oportunidades. Claro que se calhar é aquela ansiedadezinha que o Varela falou, é normal. E o Quaresma, que o Amorim disse, bem-vindo Quaresma, e acho que podemos ter ali ganho um jogador que pode ser fundamental nas últimas jornadas do campeonato. E foi um jogo bastante, bastante complicado, onde o Sporting acabou aqui por tentar e retentar João Costa, mas onde se notou principalmente aqui a falta de Gonçalo Inácio, principalmente e mais na primeira parte, que foi onde mais se notaram aqui alguns erros defensivos e onde a defesa estava, e se me permitem a expressão, irreconhecível. Sim, não foi fácil o início do jogo para o Sporting. logo a bola de saída mostrou logo o que o Famalicão vinha para fazer. Eu não desgostei do jogo, sou sincero. Acho que o Sporting não foi dos piores jogos, já vi jogos piores desta época. Realmente o Gonçalo dá uma segurança com bola que os outros não têm, mesmo o Coates, acho que joga muito mais quando joga o Gonçalo ao lado. O Fedal está a passar uma fase má, que nota-se, perde lances, tem tido azar nos lances que falha, como quando o Santa Clara deu golo, o Moreirense deu golo, ontem falhou outra vez uma série de lances, mas o Sporting não eu sou sincero, se calhar até sou dos mais pessimistas deles, todos nós, mas eu este ano estou com uma tranquilidade que se calhar eles até dizem, nem pareces tu. Estou tranquilo, acho que o Sporting tem que quebrar esta série e ganhar um jogo. Mas o Sporting não foi um jogo que eu acho... Não gostei do João Mário ali naquele lugar, é verdade, não. Acho que eu sou, por exemplo, um fã do Nuno Santos, que é um tipo que tem um nervo, tem uma garra que acho que os outros não têm. Tenho saudades do Mateus Nunes, por exemplo. Acho que é um jogador que... Não sei se o Covid o deixou em baixo, não deixou. O Giovanni acho que tem que jogar mais, como é óbvio. Não posso falhar aquilo, mas estava lá. Isso é essencial. Também não sou daqueles que o Paulinho aquilo. Não, o Paulinho jogou dois jogos. Marcou um golo, deu uma assistência. Agora, eu acho que é o facto do Sporting não estar, como eu li um tweet hoje do Castro à tarde, é o campeonato. O campeonato é isto. A gente estava era mal habituado, íamos com 10 pontos. Vamos ganhar com 12, com 15, com 18. Não, isso não acontece. Eu dizia aqui a eles, ao Diogo e à Sónia e ao Lopes, pá, que vamos ganhar em maio, que nós ganhamos os jogos todos até lá e ganhamos ao Nacional e fica empata com o Porto e nós somos campeões. Mas isso era só da boca para fora. Pronto, era o desejo, a gente não ganhar muito tempo, acho que isso é o principal, é não ganhar. Mas o campeonato, né, com Jardel e João Pinto, ganhámos no último jogo. Portanto, exato. É quase impossível com esta equipa. As expectativas estavam no zero e passaram para o 100 e agora a gente vai, empatámos dois jogos e parece que já vamos outra vez para o 0 e nada disso, o Sporting tem que estar tranquilo, não perdemos um jogo, somos a melhor equipa, porque é que nós devemos perder com o Braga, porque é que nós devemos perder com o Benfica, não estamos habituados a isto e estamos mal habituados, acho que no fundo o Amorim habituou-nos mal a nós estarmos em primeiro e estarmos a não estar... Nem no tempo do Jesus, toda a gente fala 15, 16, mas o Sporting teve pouco tempo em primeiro. Perdeu com o Benfica e faltava 10 jogos, ou 12 para acabar. Mas o Benfica passou para a frente naquele jogo. Portanto, não, nós agora empatámos os jogos e continuamos com 6 pontos. E parece, para a maioria dos Sportingistas, não é? É como um amigo meu me disse há bocado, pá, se nós tivéssemos 2 pontos de avanço e agora tivéssemos 6, estávamos eufóricos. Mas tínhamos 10 e passámos para 6, estamos parece numa depressão. Eu disse, não, tranquilo. Ganhar, acho que o principal é quebrar esta fase e ganhar ao Farense, pronto. Não podemos ter medo destas equipas, não é? Isso é... Claro. E acho que o Sportingista parece que está todo a ficar com medo do Farense e do Nacional, quer dizer, o Farense e o Nacional com um dos dois últimos. Então, temos que ganhar, ganhando ao Farense, para ganhar ao Belenenses, e depois em Braga logo se vê o que é que é. Agora, ganhar ao Farense, acho que é o principal ali. E acreditar, acho que a equipa já deu mais provas que temos capacidade e que jogamos e que vamos, é uma questão de entrar a bola. E nos outros jogos entrava e nestes dois últimos não entrou, principalmente no Moreirense, e esse jogo custou-me muito. Ontem eu senti que o Sporting devia ter ganho, mas não entrou. Contra o Moreirense eu acho que o Sporting ganhou e não deixaram. E tivemos ali ganho de bolas e não entrou. Portanto, ontem não sofri tanto. Acho que é uma questão de ganhar o próximo jogo. É isso que o Amorim diz e é isso que nós temos que acreditar. É a questão do jogo a jogo. Diogo e Sónia, vocês que também viram o jogo de ontem, há pouco falávamos aqui em off, que estamos todos assim um bocadinho no mesmo mood. Pergunto-vos se sentiu a falta da titularidade do Daniel Bragança. É, foi uma noite mal dormida também neste lado, foi. Para os dois, não é? Em relação a Daniel Bragança, eu penso que, lá está, a minha principal crítica, ou que eu não gostei tanto, foi encostar o João Mário, claramente, a um flanco. Acho que isso não resultou, e penso que o João Mário ali não se tira a capacidade que o João Mário tem. É certo que vimos o Pote um bocadinho mais em jogo, e isso penso que se notou em relação ao último jogo, mas como também já foi dito por vocês noutros programas, o Pote é um dos melhores finalizadores do Sporting. O Pote tem que estar perto da baliza. Não necessariamente no meio-campo, obviamente que ele nos jogos anteriores não foi tão visível, mas marca golos. Se a bola lhe aparece, aliás, aquele gol que ele marcou ontem, se fosse outro jogador do Sporting, eu não sei se o jogador do Sporting metia lá dentro. É pé esquerdo, penso que não é o pé principal do pote, e ele mete a bola no canto superior esquerdo da baliza. Não é? Portanto, não é uma execução fácil, de primeira, e é o melhor... E é o melhor marcador do campeonato, inclusive, neste momento. Exatamente. Portanto, essa é a opção que a mim me fez alguma confusão. Em relação ao Bragança, eu acho que também se tem notado nos outros jogos a entrada do Bragança que, lá está, o Bragança rende 55, 60 minutos. E depois disso, nota-se que vai abaixo. E noutros jogos anteriores, o Bragança entrou e fez a diferença. Portanto, pode sempre argumentar nas duas maneiras. Se o Bragança entra no jogo, pode fazer a diferença, já com uma equipa cansada do outro lado, etc. E sacar um passe que pode marcar um colega e isolá-lo. Se entra no início do jogo, vamos ter, já sabemos, 55 minutos, 60 de Bragança, e a partir daí já sabemos que não dá para mais. Portanto, não, acho que não é tanto, para mim não é tanto esse o aspecto, é mais, para mim, claramente a pressão que houve no jogo, a pressão com que a equipa entrou, acho que tem que haver um trabalho psicológico na equipa, porque lá está, estamos com muitos pontos de avanço, estávamos com muitos pontos de avanço, continuamos com muitos pontos de avanço, a equipa tem que estar tranquila em relação a isso, tem que fazer o jogo, que sabe, o melhor jogo que consegue, e não ser influenciada pela pressão. Só um detalhe adicional. Portanto, em relação aos últimos jogos, e eu por acaso li, acho que foi hoje, salvo a publicidade, acho que foi no Goalpoint, que eu vi essa análise, que o Sporting nos últimos dois jogos não permitiu mais oportunidades do que antes. A diferença tem sido na eficácia das outras equipas, não é? Certo. Portanto, penso que houve dois formatos em cada jogo. E um deles foi gol, deu gol. Nós, ao contrário, temos feito muito mais remates, temos criado muito mais ocasiões, mas a bola não tem entrado. Portanto, acho que não é por a equipa não render. Houve já outros jogos que foram muito mais preocupantes em que a equipa não rendeu. Nós matámos uma ou duas vezes, à baliza e conseguimos concretizar e ganhar o jogo. Acho que neste momento não é isso. Neste momento é um bocadinho a pressão, é um bocadinho ter calma, enfrentar a baliza, respirar ou tentar fazer o melhor, mas não é mandar um chutão à primeira tentativa para a baliza, como fez o Porto, por exemplo, ontem. Quer dizer, tentar, o primeiro passo para marcar um gol é acertar na baliza. Portanto, tem que haver um trabalho mental na equipa e acho que isso é essencial para os próximos jogos. Não sei... Não, então agora só ia pegar naquilo que estavas a dizer em relação à tranquilidade, porque claramente notou-se que a equipa entrou um bocadinho nervosa e quando houve aquele golo, acho que todos pensámos, ok, isto era a tranquilidade que eles precisavam. E o facto de depois, logo a seguir, ter acontecido o empate, acho que foi o ponto de viragem no jogo, porque eu acho que ainda os tornou ainda mais nervosos do que eles já estavam. Pronto, e a partir daí, apesar de na segunda parte termos visto outra garra, outra dinâmica, acho que aí efetivamente foi o ponto de viragem do jogo. E é isso, foi isso que acabou aqui por fazer a diferença na mentalidade da equipa. Castro, foi uma noite, como tu já disseste, mal dormida. Foi uma noite mal dormida, não porque não tenho esperança, e queria falar aqui, até antes de falar do jogo, ou aqui alguns tópicos muito interessantes por parte do Diogo, do João, dos dois Joões, sobre realmente o que é que se passou, sobre taticamente, Ruben Amorim e tudo. Eu queria falar um bocadinho mais deste ambiente que se está a tornar aqui à volta do Sporting, que eu acho que nós temos que levar dois estalos cada um e acordamos. Epá, isto é uma falta de cultura de vitória muito grande da nossa parte. E quando dizemos que nós somos diferentes, os adeptos são diferentes, o Sporting, os adeptos são diferentes, mas tem que ser para o bem e para o mal. Não é só somos diferentes, e apoiar quando estamos a ganhar, e quando não estamos a ganhar, não apoiar ou logo não acreditar na equipa. Não, isto é o que se passa agora, que o Sporting está a lutar pelo título até ao fim. O Sporting está a lutar pelo título até ao fim, portanto, habituem-se a lutar pelo título até ao fim. Nós não queremos lutar pelo título até ao fim, Nós não queremos passar o Natal, não queremos passar a Páscoa em primeiro lugar. É isto, é sofrer nos últimos jogos, como vamos sofrer horrores até ao final, vamos sofrer horrores, mas é isto, é lutar pelo título. E isto que os outros adeptos estão habituados, nós não estamos habituados. Basta um empate, dois empates e já está, já somos os piores do mundo, o Mourinho é o pior do mundo, os jogadores são os piores do mundo, já não jogam, já não marcam, já não fazem nada. E portanto, nós temos que nos habituar a ganhar. E obviamente este sofrimento vai diminuindo quando, à medida que nós vamos ganhando títulos, vamos ficando com mais calma lutar pelo título. Eu relembro que à 26ª jornada, ao que nós estamos, depois de sermos campeões em 2001-2002, o Sporting teve em 2003, ficámos a 20 pontos do primeiro, 2004 a 7 pontos do primeiro, estávamos a 7 pontos do primeiro, em 2005 a 6 pontos, 2006 a 2 pontos, portanto, aí estávamos a lutar pelo título, 2007 a 4 pontos, 2008 20 pontos, 2009 4 pontos, 2010 26 pontos do primeiro, 2011 32 pontos do primeiro, 2012 13 pontos do primeiro, 2012-2013 do Lino Lopes estávamos a 37 pontos do primeiro, no ano a seguir a 7 pontos, depois já em 14-15 a 9 pontos, 15-16, em que lutamos com os Jorge Jesus pelo título, estávamos a 2 pontos, mas atrás, depois 10, 5, 8, 17 pontos o ano passado e agora estamos a 6 pontos. Portanto, nós acreditávamos em equipas que estavam a 8 pontos do primeiro e agora deixamos de acreditar uma equipa que está a 6 pontos à frente dos adversários. Pá, não faz sentido nenhum. Matematicamente não faz sentido nenhum. Depois, só para vos relembrar, em 99-2000, na 20ª jornada, na 26ª, nós estávamos com mais um ponto do Porto. E 4 do Benfica, de avanço. Acabámos com 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube Porto e 8 do Benfica. Em 2001-2002, nesta jornada, estávamos 1 ponto à frente do Boa Vista. Acabámos o campeonato com mais 5 pontos do Boa Vista e mais 7 pontos do Porto. Portanto, nestas jornadas, depois a partir daí, o Sporting ganhou ainda mais pontos sobre quem vinha atrás e acabámos campeões. Portanto, nós temos que acreditar. Obviamente que isto é uma mensagem para os adeptos, que ontem vi muitos adeptos a criticarem. Imaginem, eu escrevi que era penalti e veio logo os adeptos a dizer, pá, deves ser portista porque estás a pedir que é penalti. Não, meus amigos, nós não temos que ser anjinhos, nós temos que ser diferentes, é não haver corrupção, tudo pela legalidade. Mas quando há penaltis e quando há lances duvidosos, os adversários unem-se todos nas redes sociais e fazem ali uma pandilha enorme e mesmo que não sejam contra que não fosse penalti, não vão atacar outros membros do clube a dizer tu deves ser portista ou deves ser benfiquista. Isto cabe na cabeça de alguém? Não. Tem opinião, ok, para mim não era penalti, mas agora vir atacar o Sportingista por outro achar que é penalti. Eu, para mim, aquele lance do Giovanni, não o que ele escorrega, o anterior, acho que aos 83 minutos, é penalti, claro. E acho que a direção de Sporting, uma mensagem para a direção de Sporting, em três vetores. Primeiro, devia ter falado no final do jogo, nós temos que pressionar a arbitragem para que não volte a acontecer, porque, e a equipa também tem que pressionar lá dentro. Só o Paulinho é que reclamou o penalti, não. Quando a bola saiu para as substituições do adversário do Famalicão, opa, três ou quatro jogadores logo para cima do árbitro, porque era ali a oportunidade do árbitro ir ver ao VAR. Se ele ia voltar com a decisão atrás, se calhar não ia. Ok, mas no momento seguinte já estava mais condicionado pela nossa pressão. Nós não temos que ser anjinhos, nós somos muito anjinhos, somos muito verdes, no sentido da palavra em que não estamos habituados a lutar pelo título. Portanto, não, pronto, a levantamos a mão, aí não foi penal de siga. Não, temos que pressionar, os outros o fazem. Isso não é, isso faz parte do futebol. Nós não podemos andar aqui, tipo, pronto, olha, deixámos a penalti, pomos a mão no ar, o árbitro não marcou e siga. Não, é pressionar. E depois toda a gente pensa que isto está igual ao que estava no início, não está. Já se notou que houve aqui algumas mudanças, também nota-se pelos jogos dos adversários, nota-se pelos nossos jogos, há aqui movimentações, as entrevistas de presidentes de outros clubes não são ao calhas, não é? Isto não é, ah, vou dar uma entrevista para ficar bem, não. Há muita coisa que eu acho que o Sporting também tem que melhorar e, portanto, uma mensagem para dentro, para os jogadores e para o Ruben Amorim, nestes lances há que o Sporting pressionar. Porque senão o Arthur ali, se decidir manter a decisão, mas no futuro já vai pensar e vai, pronto, eu tenho que ir ao VAR porque eles vão me pressionar, tem que ser assim. E também para a direção, quando é para falar da arbitragem, para falar. Outro vetor para a direção que eu acho fundamental. Ainda não vi uma nota, uma comunicação a lamentar a carga policial sobre os adeptos de Sporting. Outros fizeram manifestações à porta do centro de estágios, outros foram ver treinos e não se viu a carga policial. Portanto, eu acho que uma direção de Sporting deve proteger os seus adeptos. E quando há uma carga policial que não se justifica, deve vir com um comunicado defender os seus adeptos. Não sei se vai fazer ou não, hoje deve falar o Miguel Braga às 10, mas o que interessa é a minha opinião e eu acho que uma direção deve falar. Deve falar no final do jogo da arbitragem, se sentiram na pele tem que falar, e se sentiram que os seus adeptos também estão a ser tratados injustamente também têm que falar. Outra coisa que eu gostava que eles viessem falar, e já deviam ter falado, mas vamos esperar pelas 10, é falar obviamente do cachebol. Eu sei que o Pedro vai falar disso e portanto não lhe vou roubar o tempo da antena e falar deste fim do processo de cachebol em que o Sporting ficou elevado, e é isso que me interessa, é o Sporting elevado. Isso é que é ser diferente, não é ser corrupto, é ser elevado. Isso é que nós temos que ser diferentes, de resto temos que lutar pelos nossos direitos, e os nossos direitos são exatamente iguais aos outros. Para terminar, também uma mensagem para o Ruben Amorim, o Diogo e o João já falaram disso. Eu acho que mexeu demais, eu acho que nós ganhámos 30% a mais de pote naquela posição, mas perdemos 70% de João Mário. Portanto, ganhámos 30% de pote. Aquilo que disseste, inclusive, no pós-jogo de exatamente. E eu acho que nesta altura o Ruben Amorim tem que pensar e repensar um bocado sobre o que é que está a faltar ao Sporting para finalizar. Se existe realmente pressão, e nota-se em alguns jogadores, que existe a pressão, já se está a sentir, nós precisamos de jogadores que tenham mais capacidade para finalizar dentro do campo. E, portanto, a meu ver, nesta altura, o Pedro Gonçalves tem que jogar mais perto da grande área, conforme o Diogo disse. Se fosse o Tietê, ou se fosse, por exemplo, outro jogador ali, ou João Mário, se calhar até tinha falhado aquele golo quase de baliza aberta, porque ele estou logo primeiro de pé esquerdo. E, portanto, eu acho que o Pote tem que estar, vamos perdê-lo, sim, vamos sentir o Pote mais afastado do jogo, vamos. Epá, mas se cair lá uma vez a bola, ou duas vezes a bola, ele vai metê-la lá dentro. E, portanto, eu acho que os jogadores que devem ser agora escolhidos por Ruben Amorim são aqueles que nos dão mais garantia na finalização. E, portanto, não estranhará nada que Nuno Santos voltasse à equipa. Tem muitos defeitos, tem muitas qualidades, mas a verdade é que já tem 6 golos, já tem 4 assistências, é um jogador com garra, e portanto eu acho que nesta altura falta jogador de nervo e falta aquele jogador que não quebre em termos de pressão nem em termos de finalização. Portanto, eu acho que se calhar o Ruben Amorim tem que ver, voltar se calhar um bocadinho ao processo inicial, talvez com o Paulinho, porque podem dizer Paulinho isto e aquilo, mas tem dado muito ao jogo de Sporting, apesar de não ter tido muito jogo, a verdade é que tem dado algumas coisas ao jogo de Sporting, e portanto eu acho que nós devemos apostar nos jogadores que têm mais capacidade finalizadora, porque nesta altura nós já vimos que não há estrelinha, não há sorte, os adversários fazem 2 remates, marcam 1 golo, e portanto nós temos que marcar 2 golos. E portanto só estamos a marcar 1, e a Goalpoint tem razão, nós até estamos a criar mais, já criámos 3 ocasiões por jogo, flagrantes, a verdade é que só temos marcado 1 golo, e portanto é preciso jogadores com nervo, nesta altura, vai ser difícil até ao fim, nós temos todos que acreditar, e sobretudo, se nós apanhámos equipas que nesta jornada estavam a 10 pontos, e estávamos aqui, ai, nós ainda vamos recuperar o segundo lugar para ir à Champions, e vamos apoiar os jogos, vamos deixar cair e de apoiar uma equipa que está à frente à 26ª jornada com mais 6 pontos. Pá, não podemos falhar nesta altura, temos que apoiar, vai ser difícil até ao fim, preparem-se para sofrer, mas é isto. Eu quero sofrer todos os anos até ao fim. É esta a mensagem que eu quero deixar. Falou, disse, e eu nada tenho a acrescentar. Portanto, João, obrigada por esta lição tática e de contas e matemática que nós estávamos todos a precisar. É isto a que nós chamamos terapia de grupo. Pedro Varela, ontem o jogo obrigou-nos mesmo a seguir à letra aquilo que o Amorim já vem a pedir desde o início. É pensar jogo a jogo, manter os pés na terra e acreditar até ao fim. Sim, eu tudo de acordo. Deixa-me começar por dizer que eu não concordo com o Castro, eu não estou para aqui para sofrer todos os dias até ao final do campeonato e o próximo ano. Também é verdade. Não, porque os meus filhos, coitado, não têm culpa de ver o pai a morrer e eu não estou para isso, nem pensar. Eu gostava de vez em quando poder festejar com um bocadinho de antecedência. Porque ontem à noite custou um bocadinho e estas coisas custam porque, efetivamente, falámos isso aqui na semana passada, há aqui uma falta de cultura de vitória, de estar a lutar pelos títulos. O João falou aí de alguns campeonatos, eu em 2012, 2013 fui ver os jogos todos aqui no Norte, no tempo do Godinho, onde estavam 300 pessoas, 200 em alguns campos, onde estava frio, onde ninguém lá metia os pés. E portanto, e acho que nunca vi, se calhar, e não vi nem mesmo nessa altura, pá, coisas tão absurdas como as que vi ontem. As pessoas têm todo o direito a fazer as críticas que entendem. Nós fazemos, nós estamos todos aqui a dar as nossas opiniões, ninguém sabe mais do que os outros, ninguém é mais sportingista do que os outros, nem é isso que se pretende. Mas aquela coisa tão sportinguista de estar um conjunto de pessoas, eu não sei se são 1000, se são 10, se é uma, se são 2 milhões, não me interessa, mas aquela coisa que se vê de sportinguistas estarem à espera que aconteça alguma coisa de mal para virem dizer que eu avisei, isso não é uma crítica à equipa do Amorim, agora... ou eu avisei que eles não jogaram nada, eu avisei, pá, isso não é nada, isso é do mais baixo que eu já vi. Pá, eu ontem fiz um tweet que só teve 100 mil visualizações, que foi efetivamente por causa disso. Pá, isso, e desliguei-me completamente, depois continuei a ver golfe para ver se me esquecia do que se estava a passar, e gravei com o João. Depois acordei, eram 3:30 da manhã, a pensar um bocadinho nas coisas, e que, pá, é um bocadinho triste nós estarmos com... Claro que custa, nós há... Na semana passada, ainda ontem fizemos isso no pós-jogo, aos 94 minutos do Santa Clara Porto, havia a possibilidade de ficarmos com 12 pontos de vantagem sobre o Porto. O Porto estava empatado com o Santa Clara, estava tudo a fazer contas, ganhamos no dia a seguir, passamos, ficamos com 12 e hoje estamos com 6 pontos de vantagem. Ah, custa, claro que custa. Não, como o Nuno Mourão há bocado dizia, aí não perdemos, claro que não, mas nós até já nem estamos, nós já nem é o perder ou empatar, é perceber que estamos a perder pontos. E claro, gostávamos de ser campeões com 10, 12, 15, 20 pontos, 37, como o Castro há bocado falou, parecia que estava a dizer o número do Euromilhões, mas não, eram os pontos que o Sporting tinha de atraso, que era uma coisa espetacular, depois as estrelas lá apareciam. Mas a verdade é que, pá, estamos a entrar aqui numa histeria coletiva, até parece, penso que foi o Diogo que disse, é pá, ou o João Costa, o Sporting não fez uma grande exibição, não, mas tem 3 oportunidades flagrantes que pá, em condições normais, pelo menos uma entraria, quer dizer, e ali, e aí sim nota-se um pouco a ansiedade e talvez, claro, ali a vontade de querer marcar um golo, porque se vocês repararem todos os remates ou tentativas de remate, aquilo era, parecia que, bem, parecia que queriam marcar, era na baliza do Estádio da Luz, porque a violência era tal, pá, por exemplo, no caso do, penso que foi do Pedro Porro, pá, eles têm calma, aquele jogo, aquele lance, há 3 ou 4 semanas atrás, ele parava a bola e dava ao lado e tinha o Bragança sozinho na marca do penalti, ou provavelmente até metia a bola com mais calma de golo, igual como fez no Braga, com mais técnica. Portanto, nota-se, é evidente que a equipa está... Olha, e achas que a equipa sente esta aura que paira desde ontem? Eu diria que não, mas claro que há... Qualquer, é evidente que os jogadores sabem perfeitamente que, estando mais próximo de um objetivo... Basta nos lembrarmos como é que nós somos no nosso dia-a-dia na área profissional. O Castro trabalha na área comercial, eu também trabalho. Imagina-te a fechar um grande negócio. Eu sou capaz de dormir hoje sabendo que o negócio pode ser fechado daqui a 15 dias. Se calhar 2 ou 3 dias antes de o negócio estar a ser fechado, se calhar penso um bocadinho mais na coisa, é normal. Todos nós temos as nossas ansiedades, ou quando eras estudante... também quando chegavas ao dia do teste ficavas mais nervosa mesmo que soubesse a matéria toda, ou mesmo que levasses as cábulas todas escritas nas mãos ou nos cotovelos. Portanto, as coisas com eles é a mesma coisa. Agora, eles são profissionais, é evidente que supostamente poderão estar a ter ali algum cuidado, mas é uma ansiedade absolutamente normal que os outros também têm. O Porto, se calhar, no próximo jogo já vai entrar um bocadinho mais, podemos ficar mais próximo, e a coisa também pode correr mal. Eu acho que isso acontece sempre. Agora, O que, repara, ainda hoje saiu no Futebol Observatório do CIES, nós somos a terceira equipa do Campeonato Nacional que temos mais minutos, percentagem de mais minutos dados a jogadores que fizeram 21 anos até este campeonato. É normal, nós temos uma equipa, e depois tem lá a média de idades da equipa, nós quando comparar, nós estamos no topo da tabela, Porto e Benfica estão cá em baixo. Nós temos uma equipa mais jovem, uma equipa, não só a falta de cultura, como o João estava a dizer, de vitória, porque alguns vêm das camadas jovens e têm cultura das camadas jovens, mas não é nada comparável com ser campeão nacional na primeira divisão, como é óbvio. E portanto é normal que haja ali... diferenças na atitude que se tem dentro de campo. Agora, eu não parece que seja isso. Acho que o Castro ontem disse para mim algo que é absolutamente fundamental, e nós olhamos para tudo. Eu quero o Sporting tal e qual como iniciou o campeonato. Eu não quero saber das boas exibições até ao final da temporada. Eu quero que o Sporting ganhe, e ganhar é meter a bola lá dentro. Nós nas primeiras 6-7 jornadas metemos a bola lá dentro com o Pedro Gonçalves, Nuno Santos, pá, se calhar temos que tirar o Paulinho, efetivamente. Há uma campanha de alguns sportingistas contra o Paulinho que até é doentia, pá. As pessoas têm todo o direito a dizer que não gostam do Paulinho, que não concordam com os 10 milhões, que não fazemos mais negócios com o Salvador e essas coisas todas. Mas esta coisa de nós nos nos denegrirmos a nós num momento como este, se ainda estivéssemos na moda baixa, sei lá, já todos nós estamos desesperados e estamos por aí abaixo e dizemos cobras e lagartos. Agora, neste momento, estar ali a colocar porque é o Paulinho isto e porque é o outro, sinceramente acho que não leva a lado nenhum. Acho que, e aí sim, voltando ao que o Castro disse, nós precisamos de voltar à equipa que teve mais chances de fazer golos, fez mais golos e que apesar de tudo conseguiu os resultados, se calhar, que nós precisamos nesta altura, não grandes exibições, mas resultados. E portanto, provavelmente o regresso do Nuno Santos, se calhar mudar ali um bocadinho na frente, fazer as alterações, obviamente a questão de João Mário, já todos disseram, ontem não foi das melhores, e acho que precisamos um bocadinho disso para quebrar com esta aura. É evidente que tudo isto desaparece no instante se ganharmos o próximo jogo. Nós ganhamos o próximo jogo, é menos um jogo que os adversários têm para conquistar pontos, é mais um jogo que estamos mais próximos de ir a Braga, mas também o Porto está próximo de ir à Luz. O que fica de triste aqui é que nós tínhamos condições para chegar a Braga com a vantagem que nós quereríamos. E se tivéssemos chegado a Braga com estes 10 pontos ou estes 8 pontos, se ganhássemos em Braga, eu diria que praticamente selávamos o campeonato. Assim, vamos ter que sofrer, lá está, a Sportingista tem que sofrer, vamos ter que estar aqui, vamos ter aqui algumas noites mal dormidas, vamos ter que, é até à última, pode ser que a coisa se faça um bocadinho mais cedo, pode ser que isto também dê torto para eles, mas temos que acreditar, porque se não acreditamos, se não fomos nós a acreditar, vão acreditar quem? Pá, eu ontem já vi os vermelhos todos e os azuis todos ali a lançar as bocas do costume e já tudo. Pá, e se nós vamos entrar nesse farrobodó, é pá, sinceramente, então mais vale desligarmos e dedicarmos, olha, à Taça de Portugal, está ali o João com um grande equipamento e ficamos só pelas modalidades e não lutamos e esquecemos o futebol e dedicamos a outras modalidades. Varela, deixa-me só relembrar para os mais esquecidos que em 2000, quando fomos campeões, nós no penúltimo jogo recebemos em Alvalade o Benfica e eu dormi lá para cater o bilhete e perdemos com um gol de Sabri. Eu vou-vos dizer, eu vi o caminho todo para casa, calado, mudo, quase a chorar o caminho todo. Mas vou-vos dizer, se houvesse redes sociais, em 99, 2000, os Sporting tinham-se matado uns aos outros. Perderem ao lado o Benfica, é um jogo do fim e já tudo a pensar, vamos perder o campeonato no Salgueiros, no Vidal Pinheiro. Eu digo, okay, se houvesse redes sociais naquela altura, tinha sido, ui, meu Deus. E portanto, para aqueles que não passaram por isso e que nós passamos, para aqueles que são mais novos, que não se lembram, nós sofremos arrotos. Nós passámos uma semana em que a minha produtividade no trabalho deve ter sido zero, ou próxima disso. Porque nós passámos a semana toda a pensar, e agora vamos perder o campeonato, e agora o último jogo do Salgueiros, e fora, e agora o Salgueiros vai ser comprado, e o Salgueiros vai jogar bem contra nós, assim. E pá, eles tiveram muitos tomates, os jogadores tiveram muitos tomates, fizeram uma grande exibição, uma grande segunda parte, e é isso que estes jogadores têm que ter, agora é olharem uns para os outros e dizer, meus amigos, a oportunidade é nossa, nós estamos em primeiro lugar, nós temos 6 pontos de avanço, nós nunca perdemos um jogo, já só faltam 8 jogos, meus amigos, é unir-nos. E é aquilo que o Varela disse e que eu disse ontem no pós-jogo. Pá, não interessa jogar bonito, não interessa a nota artística. O que interessa agora é ganhar. É somar, acabar o jogo, 3 pontos. Acabar o jogo, 3 pontos. Acabar o jogo, 3 pontos. É isso que temos que fazer. Eles olharem para dentro também, que só eles é que podem. Não basta as alterias do Pedro, não basta usar sempre a mesma sueta, ou a camisola do Jordão da Mariana, ou as vossas superstições. Não basta isso. É eles olharem para os outros e dizerem, malta, nós estamos aqui a uma possibilidade única na nossa carreira de ser campeões. Pá, é connosco. Pá, os rivais estão-nos a gozar, há pessoas que estão aqui à espera de dizer, eu avisei e tudo. Pá, é olhar olhos nos olhos uns dos outros e dizer, pá, temos que ser homens agora até ao fim. É uma oportunidade única de começarem o Hexa, isso é que é o problema, é que não é só isto depois é só logo tudo seguido. É uma oportunidade única de começar um Hexa. E nunca se esqueçam que esta mesma equipa que tem neste momento cerca de 6 pontos de avanço do segundo classificado é a mesma que quando o Mateus marcou o gol na Luz ficámos com cerca de 5, salvo erro, pontos de avanço sobre o segundo classificado. Portanto, a verdade é que a equipa é a mesma, basta só acreditar. João Lopes, nós que Famalicão já passou, como diz o Amorim, o foco é no próximo jogo e o próximo jogo é um Farense. Um Farense que, historicamente, digamos assim, se assim pudermos dizer, acaba aqui por nos criar algumas dificuldades. O que é que estás à espera do jogo da próxima sexta-feira? Sim, antes de ir à tua pergunta, porque a pergunta que tu fizeste ao Pedro, eu acho que é muito interessante e é muito importante, porque o que muitos de nós, adeptos, nós extravasamos as nossas emoções, mas nós esquecemos que os jogadores também têm acesso a redes sociais. E os jogadores sentem muito também o feedback dos adeptos. E eu acho que também é muito importante nós não criarmos isso na equipa. Já basta a imprensa. Eu, por exemplo, hoje por acaso estava a ver o telejornal e estavam a dar a vitória da Taça de Portugal do Sporting em basquete. Primeira frase que eles dizem: o Imortal estava sem dois jogadores importantes. Logo, já basta termos a imprensa a querer tirar mérito, a querer gerar intranquilidade. Os adeptos, eu percebo que fiquemos nervosos, mas eu acho que a equipa tem mostrado muito caráter. E ainda ontem, a equipa não desistiu. Nós, aos 90 e tal minutos, tivemos a oportunidade do Jovane. E eu acho que temos que confiar na identidade da equipa. E eu acho que a equipa vai dar uma demonstração. Pronto, isto também é como, pá, estamos ali um bocadinho bloqueados. Eu, claro, em relação ao Paulinho, também não percebo as críticas. Ele está connosco e é um jogador que define muito bem. Ele define muito bem os lances. Ontem eu esperava mais dele, sinceramente, mas lá está. Fez uma assistência e eu tenho a certeza que ele não vai precisar de ter muitas oportunidades para mostrar. E vai ser um jogador fundamental. E eu acho que esta crítica depois também gera intranquilidade no jogador. Em relação ao Farense, eu espero aquele típico jogo de blocos baixos. Eu não tenho visto muito o Farense de Jorge Costa, mas acho que vai ser um jogo também de bloco baixo. Vai ser aquele jogo em que vamos ter o controle do jogo. Eu acho que vamos ganhar. Eu acho que psicologicamente vai ser bom para a equipa jogar primeiro, porque eu acho que a equipa, ou especialmente ontem, notei que não lidou bem com os resultados dos rivais. Acho que o Amorim vai mexer, porque eu sinceramente eu sinto que o Amorim ainda está à procura da melhor maneira de construir a equipa à volta do Paulinho. Ainda está ali à procura da fórmula, porque a combinação ontem com o TT não resultou. Com o Bragança em campo, com o Moreirense, eu sinceramente gostei mais da exibição da equipa contra o Guimarães. E eu acho que o Amorim vai conseguir encontrar a fórmula certa e a equipa vai crescer. Eu acho que um grande desafio para a estrutura também vai ser saber blindar a equipa, porque vai haver muita coisa a criar, a tentar gerar intranquilidade. O balneário está forte, o que é muito importante. E vamos ver se a equipa dá uma resposta. Mas eu acho que o que também temos que pensar, por exemplo, o Benfica, que agora está num supostamente grande momento. Eu estive a ver, sem analisar as arbitragens, nos últimos 5 jogos, 3 deles jogou contra 10. E pronto, e assim se constrói o momento psicológico. Mas o Benfica, quando jogou contra 11, com o Marítimo ficou 1-0. Eles também não estão assim tão avassaladores. E eu acho que também é isso que temos que ter em conta. E vamos ver, sexta-feira, se fazemos um grande jogo e conseguimos, acho que era importante, ganhar e ser convincentes. Mas vamos ver se a equipa dá essa resposta. Oh, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa, força, mandar força. Aqui um abraço ao Miguel Braga, que está a ver o Sporting 160, ao mesmo tempo que está a fazer o programa na Sporting TV, porque ele acabou de passar a tabela que o Castro ditou aqui, portanto ele deve ter feito aquilo logo na altura, acabou de passar agora mesmo em direto a tabela notas. Exatamente igual àquilo que o Castro começou, os pontinhos. Viu o meu tweet, antes, deve ter visto o meu tweet. Foi muito bom, sim senhor, um grande abraço ao Miguel Braga. A ver, tenho que agradecer. Miguel, imagino quando quiseres vir ao Sporting. Quando quiser bicar, está à vontade. É só uma forma de dizer, se ele quiser bicar, temos algumas coisas para discutir com ele. Mas pronto, fica só esta nota, porque acabamos de ver essa imagem agora que nos mandaram. E teremos todo o gosto em que ele venha cá e faremos as perguntas todas, tal e qual. João Costa, depois desta observação do Miguel Braga, pergunto-te se achas que mais uma vitória na sexta-feira vai sempre valer mais do que os 3 pontos? Sim, vale mais que 3 pontos, porque quebram 2 jogos sem ganhar. Acho que é isso. Não, lá está. Acho que não devemos ter medo, nem receio. Pelo menos eu não tenho. Acho que os jogadores também não vão estar com isso. Chegar primeiro vai ajudar, acho que sim. Não tem os resultados dos outros antes, mas se a bola não entrar, vai a pressão aparecer. Portanto, o que conta é a bola entrar. No fundo, isso é para lá para a Alice, mas é a verdade, não é? Como o Pedro e o João estavam a dizer, pá, volta à equipe inicial porque aquilo entrava tudo. Parecia que era assim. Agora, pá, acho que o Sporting, se não ganha o Farense, também não pode. Se não ganha o Farense, ou o Nacional, ou o Bolonenses, também não pode querer ser campeão, não é? Tem que ganhar, nem que seja 1-0. Seja com a mão, seja com a coisa, com a mão não, com o avar por 2 centímetros e ele até com, se ele tocasse para poder. Mas nem que seja, de qualquer forma, a bola tem que entrar. Agora, eu tenho sempre aquela esperança, como ainda gostava de falar com um amigo, pá, na baliza está o Beto. Eu não sei, eu acho que o Beto é um dos maiores sportinguistas Será que, que a gente tem alguma hipótese? Vai haver depois? Nunca se sabe o que é que... Também temos lá o Gold, a gente tem aquela sorte assim, de eles se engatarem. O jogo na primeira volta foi muito difícil. As pessoas esquecem-se que o Gold foi aquele penalti que apareceu a cair do céu, nem sei de onde é que aquilo veio. Um penalti que se calhar nunca mais vamos ter como aquele, por exemplo, né? O guarda-redes saiu, secou a bola, secou a cabeça e o árbitro marcou o penalti. Se calhar se fosse agora já não marcam. Mas, olha, só uma pergunta. O Beto já não veio ao programa, ao 160? Já. Tá. O Beto Pimparel, pois. Sim. Exatamente. Já veio. Portanto, nós temos que acreditar na equipa e... seja o Paulinho, seja o Nuno Santos, pronto. Se entrar um gol, se calhar ganhamos por 2 ou 3, também está a faltar isso. A gente marca só um gol e se controlávamos o resultado e agora as coisas não estão. É só, por exemplo, 1-0, 1-0, 2-0, 2-1, não passamos disso, né? Precisávamos de um jogo de ganhar por mais, porque isso também criava receio nos adversários. Os adversários também sofrem um gol e não mudam nada, continuam a ser igual, porque depois esperam pelos últimos 5, 10 minutos para tentar fazer qualquer coisa, como aconteceu com o Moreirense ou com outra equipa qualquer. Portanto, o essencial é ganhar e quebrar. Claro que ganhando este jogo já ninguém se vai lembrar do empate do Moreirense, nem do empate do jogo de ontem com o Famalicão, nem nada. Portanto, é jogar, ganhar, que é o essencial, e depois ficar à espera dos adversários, não, porque aí já não interessa, para mim é meio indiferente, acho que a gente ganha, os resultados dos outros não interessa. O Sporting ganha os jogos todos, é campeão, ponto final. Pode o Benfica ganhar, todos e perder connosco, a gente somos campeões, ganhar os jogos todos. Portanto, quebrar este ciclo, acho que é o principal, é quebrar este ciclo de 2 jogos sem ganhar, que tivemos ali na altura do Rio Ave, e não sei o quê, depois fomos à Taça da Liga, e ganhámos a Taça, e a coisa encarreirou outra vez. Portanto, temos 6 empates, em 2015 tivemos 5 e 2 derrotas, portanto, se tivermos 6 empates, talvez chegue para ser campeão. Tem que chegar, portanto, para ser campeão. Seja o que for. Exatamente, continuamos a depender só de nós. Diogo e Sónia, já lemos aqui no chat a observação. O Palhinha, que voltou a levar aqui um amarelo no jogo de ontem, aliás, foi por isso mesmo que o Amorim acabou por retirá-lo de campo, porque nós já sabemos o risco que é manter Palhinha em campo neste tipo de situações. Não acham que pode haver aqui uma poupança de Palhinha para o jogo que eu conferência, ou acham que o Amorim vai mesmo apostar com a força toda para garantir os 3 pontos desde o início do jogo? Amém. Eu não sei como é que está a questão dos amarelos do Palhinha. Não sei se alguém sabe também. É uma questão... Em princípio é no nono. Não, não é castigado, é só no nono. É no nono que vai ser castigado se acontecer, que eu acho que vai acontecer, porque isto agora vai ser amarelos à torta e a direito. Portanto, acho que é no nono, se tudo indica que é no nono. Mas eu acho que vai haver poupanças. Portanto, o Rubén Amorim conta com todos os jogadores e conta com o máximo para o próximo jogo. A partir de agora, portanto, é jogo a jogo e é ganhar esse jogo. Mesmo que haja um jogador em risco para um derby ou para um jogo mais importante, isso não vai ser um fator limitante, com certeza, a meu ver. O Palhinha ontem, lá está o Rubén Amorim, resumiu bem. O Palhinha é um jogador que é muito de força e, portanto, estava sujeito a levar um segundo amarelo e a jogarmos com 10 durante algum tempo. Portanto, acho que foi claramente uma boa jogada nesse sentido. Essa antecipação. Agora, nós sabemos que estes artistas, como também Rubén Amorim referiu ontem, não sei se ele referia só aos jogadores, tenho a minha ideia que não, mas que esses artistas andam aí. Portanto, nós temos que fazer mais do que estarmos dependentes de uma decisão que não é, pode não ser a nosso favor. Portanto, vimos os 2 centímetros, vimos ontem alguns lances polémicos. Já sabemos que as coisas nunca serão a nosso favor, nunca foram assim, ou raramente foram assim, e então, tendo a pressão dos 2 rivais muito próximos, será ainda pior. Nós sabemos que é assim, historicamente, é assim que acontece. Há um outro fator que acho que é importante, é porque nós, a luta também para a manutenção está muito difícil. Há muitas equipas ali a lutar, Para se manterem no campeonato. O Farense é uma delas, com alguma pena minha. Eu gosto, sou um adepto do Farense, aliás é uma das filiais do Sporting, apesar dos recentes acontecimentos ligados ao Benfica, Acho que é filial número 1 até. Se não me engano, é filial número 1. Posso estar enganado. É uma pena vê-los, aliás, na última jornada, tinha esperança que eles ganhassem o Marítimo, infelizmente não aconteceu. Mas pronto, lá está, vamos ganhar esse jogo. E eles depois têm que ganhar ao Porto, penso que ainda vão jogar com o Porto. Exato. Ganhem esse jogo e consigam a manutenção. Eu preferia muito mais que o Marítimo descesse do que o Farense. Ou o Bessado também não. O número 1 é o Sporting de Tomar, 2 é que é o Farense. Pronto, acho que é isso. Em relação ao Palhinha, acho que lá está, o Palhinha não é tanto de construção, é mais de recuperador de bolas. E, portanto, nesse sentido, acho que fez sentido aquilo que foi feito no último jogo. E, provavelmente, se o Palhinha... Lá está, eu acho que o Rui Costa, eu não quero entrar também nesse campo de arbitragem, mas acho que este árbitro não prima também pela qualidade de árbitro. E nós já vimos isso em várias ocasiões. Portanto, ele, qualquer momento, passa-lhe um flash pela cabeça e expulsa um jogador. Certo. E expulsou o Rubén Amorim ontem no final do jogo, que aliás nem foi ele, se me consta, foi o fiscal de linha que também tem uma boa relação com o Sporting. E portanto, lá está, estas coisas há que evitar o máximo possível, porque isso vai condicionar o resto do campeonato também. Portanto, é mais um fator que temos de ter em consideração, não só uma equipa jovem, não só uma equipa inexperiente. Certo. Mas temos 6 pontos à frente. Estamos com uma superioridade pontual, com uma superioridade teoricamente também, uma superioridade mental, porque vamos à frente, e portanto temos que jogar com isso, cada jogo que ganharmos é menos um jogo que eles têm para recuperar. É dar um check no checklist. Como o programa já vai longo e não vamos já. Oh, Mariana, terminar. Deixa-me só dizer uma coisinha rápida. Esqueci-me de dizer isso. Não, vamos. Eu, quando falo da arbitragem, não é desculpar o resultado do Sporting pela arbitragem. E há algumas pessoas que confundem isso. É muito rápido isto que eu vou dizer. Quando uma pessoa fala da arbitragem, e o Sporting não empatou pela arbitragem, porque eu acho que nós tivemos oportunidades suficientes para ganhar. Não sabíamos se o penalti ia ser convertido caso fosse marcado. Nós não nos desculpamos com a arbitragem. Temos é também ter direito, se existe penalti, é as regras. E dizem, bastaste a desculpar com a arbitragem, devias era jogar mais. Epá, se ele for na estrada a guiar, a levar com um carro em cima, vão dizer, tu devias guiar melhor e estar atento aos outros, né? Não, a infração é dele que bate em mim, portanto. Aqui o que eu queria dizer é isso. Não pensem que nós, por falar de arbitragem, ou falar de um caso de arbitragem, estamos a desculpar se houve uma exibição, que não houve, ou se houve realmente a perda de pontos. A perda de pontos foi, porque nós devíamos ter marcado, não devíamos ter sofrido aquele golo, por exemplo, até acho que é muito consentido, o Porro devia matar logo ali a jogada, nem tinha amarelo, e portanto era só para deixar bem claro, não vá alguém dizer, já se estão a desculpar com as arbitragens. Não baralhem uma coisa com outra, a verdade é essa. Estava eu a dizer que o programa já vai longo, mas não podemos terminar sem antes ouvirmos e vermos, claro está, o resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O handball jogou um jogo atrás da 14ª jornada do Campeonato Nacional da meia da semana no pavilhão João Rocha, frente ao Benfica, tendo vencido por 31-29. Foi uma belíssima vitória, face a todas as condicionantes. Edmilson, André Eves, Pruk não podiam jogar porque era um jogo em atraso. Sean Garten e Codito estavam lesionados e Tiago Rocha bastante limitado. Cookie de central do Benfica lesionou-se no início do jogo, o também lhes condicionou a estratégia, diga-se. O jogo em si foi equilibrado e raramente uma das equipas conseguiu mais do que uma vantagem de um golo. Defensivamente o Benfica tentava cortar a ligação e influência de Valdés no ataque do Sporting, mas deixava muito espaço para Carlos Ruesga e companhia jogarem com o pivô e entrarem aos 6 metros. O Benfica aproveitava o facto da defesa do Sporting estar mais estacionada nos 6 metros para conseguirem finalizar com remates aos 7 e 9 metros, sobretudo através de Petar Djordjic e Niokaj. Na parte final, o Sporting conseguiu uma vantagem de 3 golos, fruto de boas intervenções defensivas, e com isso ganhou o jogo. Vinta dos Roesga fez 8 golos, Tiago Rocha mesmo só com o joelho marcou 6 e Francisco Tavares juntou outros 6 numa boa exibição coletiva onde verdadeiramente ninguém jogou mal no Sporting. No basquetebol, foi fim de semana de Taça de Portugal, o que o Sporting venceu. Na meia-final de sábado, vencemos o Futebol Clube Porto por 85-77, e após duas derrotas nos dois últimos confrontos, o Sporting desta vez foi superior e soube gerir muito bem as vantagens que foi tendo ao longo do jogo. Porto até entrou melhor, conseguiu libertar Tanner Magru para lançar 3, mas o Sporting esteve muito bem defensivamente, tendo fechado bem a área pintada Eric Anderson e conseguiu limitar sempre os lançamentos de Jalen Riley e restantes companheiros. Ganhámos claramente a luta dos ressaltos e na área pintada e chegámos a ter uma vantagem de 15 pontos que fomos gerindo, pois o Sporting esteve sempre em vantagem no jogo. Travante foi MVP com 22 pontos, quase sempre, peço desculpa. Travante foi MVP com 22 pontos e 12 ressaltos. Diogo Ventura esteve mais uma vez muito bem a ler a defesa adversária e tirar partido das vantagens e terminou o jogo com 20 pontos, Elisor foi sempre fundamental e Shaquir Smith voltou a vir do banco e contribuir com pontos importantes. Vitória consistente, merecida e contra tudo e contra todos. No domingo, a final frente ao Imortal, vencemos por 83-59, um Imortal que surgiu muito moralizado após ter eliminado de forma brilhante o Benfica na meia-final, mas surgiu também muito limitado sem dois dos seus americanos. Primeiro período equilibrado com uma boa entrada dos Algarvios, que sem os seus principais jogadores do jogo interior apostou em abrir o ataque e lançar 3 pontos. 17 lançamentos, 3 pontos só no primeiro período, mas uma percentagem de apenas de 25% de eficácia de lançamento. 20-20 no final do primeiro quarto e o Imortal morreu fisicamente também do segundo e o jogo, podemos dizer, acabou aqui. A pouca rotação e o ritmo forte que o Imortal colocou no jogo da meia-final e tentou também colocar na final, de forma a tentar conseguir acompanhar o Sporting, foram fatais para a equipa da Albufeira. Os Leões começaram a ganhar os duelos defensivos mais facilmente, começaram a marcar com mais facilidade e daqui até a final foram gerindo a vantagem, tendo até abrandado o ritmo no terceiro e quarto período, onde até deu para dar minutos a Amiel, Embaló, Jeremias Manjate e Afonso Guedes. Shaquir Smith esteve fantástico na final e levou o prémio de MVP, tendo terminado o jogo com 24 pontos e o Mortal teve apenas António Monteiro a marcar mais 10 pontos, tendo terminado o jogo com uma percentagem de 21% de lançamento de 2 pontos e 24% de 3, eles que lançaram 41 vezes para além dos 6,75. Segunda Taça de Portugal ganha pelo Sporting esta época e agora é recuperar a equipa para os play-offs. O hóquei feminino recebeu no pavilhão João Rocha Vila Franquense e venceu por 6-2, uma boa vitória num jogo com duas partes distintas, a primeira parte mais equilibrada e onde se viu um Sporting a fazer mais faltas que o habitual, mas curiosamente acabámos por marcar num livre direto e executado de forma perfeita pela figura do jogo. 1-0 ao intervalo e na segunda parte praticamente só deu Sporting, as Leoas chegam ao 3-0 e daqui até a final sempre que o Sporting marcava, o Vila Franquense reduzia. Jogo competente com qualidade e que viu uma super Ana Catarina Ferreira terminar o jogo com 5 dos 6 golos marcados pelo Sporting e viu ainda também a Sofia Moncóvio acabar por fazer o gosto ao stick. O hóquei masculino teve este fim de semana fase grupos da Liga Europeia. No primeiro jornada vencemos o Reus por 5-3, num jogo competente e equilibrado, mas onde o Sporting foi melhor quando esteve por cima da partida. O Sporting conseguiu chegar ao 3-1 e até marcou de livre direto, amém, mas os espanhóis tentaram voltar a entrar no jogo e ainda chegam a ameaçar quando chegam ao 3-2 e pouco depois o Girão defende uma penalidade que daria ao 3-3. O Sporting acusou o toque, voltou a acelerar o jogo e chegou aos 5-2, matando a partida aí nessa altura. Golos Tony Pérez, João Souto, Ferran Fonte, Telmo Pinto e Romero. No domingo, a segunda jornada, empata 6 bolas frente ao Oliveirense, num jogo de loucos em termos de emoção, sobretudo a primeira parte, um dos melhores dos últimos tempos. Primeira parte num ritmo intenso e altíssimo, num jogo completamente aberto e com muitos golos. Sporting marcou primeiro, 1-0, 2-0, o Oliveirense responde reduzindo para 2-1, Sporting voltou a marcar 3-1, mas o Oliveirense empata com 2 golos quase de rajada. Os nortenhos ainda passam para a frente ao fazer o 4-3, mas depois é a vez do Sporting fazer a remontada e ir para o intervalo a ganhar por 5-4. Se a primeira parte foi um festival ofensivo, a segunda foi mais tática e pausada que a primeira. O Oliveirense entrou mais forte que o Sporting, mas os Leões foram mais eficazes e marcaram primeiro, ficando com 2 golos de vantagem. Os nortenhos precisavam de pelo menos um empate e foram à procura dele, tendo conseguido a cerca de 5 minutos do final. A partir daqui, o empate serviu aos dois e por isso as equipas arriscaram menos e optaram por gerir a posse de bola da melhor maneira. Sporting conseguiu apurar-se para a Final Four em segundo lugar do grupo e vai encontrar o Benfica na meia-final e os gols do jogo foram marcados por Pedro Gil, Telmo Pinto, Tony Pérez, Gonçalo Romero, João Souto e Ferran Fonte. O voleibol feminino encerrou o campeonato da melhor maneira, tendo conseguido o terceiro lugar frente ao Benfica, no pavilhão João Rocha e vencido por 3-0 esse jogo, com os parciais de 25-22, 25-14 e 25-9. Jogo onde apenas o primeiro set foi minimamente equilibrado e onde o Sporting foi o melhor nos momentos finais. Segundo e terceiro set, completamente sem história, aliás, como mostram os parciais, de tal forma que o Benfica quebrou psicologicamente e o Sporting jogou o seu belo prazer. Serviço e defesa side-out excelentes e Alentino completamente dominadora na rede. Campeonato terminado, terceiro lugar conquistado e apuramento para a final da Taça da Federação conseguido. Este fim de semana também, a AJM Futebol Clube Porto bateu o Leixões e sagrou-se campeã nacional, por isso parabéns para elas. O voleibol masculino jogou o primeiro jogo da final da Taça da Federação em Esmeriz, tendo perdido por 3-1, com os parciais 24-26, 25-19, 25-21 e 25-20. Mais uma derrota frente aos Esmeriz esta época. O Sporting, que até fez um primeiro set aceitável com um serviço forte, uma recepção consistente e onde fomos eficazes a fechar os pontos, mas a partir daqui só Deus Moriz. Mais erros no serviço, recepção e distribuição mais inconsistentes e sem PV para pontuar, o Sporting não conseguiu mais do que ganhar um 7. Bob foi o nosso melhor pontuador com 16 pontos e acho que isso diz tudo. Destaque final desta semana dos Leões para o João Vieira e a equipa dos 20 km de marcha que se sagraram campeões nacionais individual e coletivo e para o título campeão nacional de Carla Salomé Rocha nos 10 mil metros. Parabéns a estes Leões e Leões do atletismo, continuam a ser os nossos principais fornecedores do museu. É tudo por agora, saudações leoninas e saúde para todos. Digas alto. E obrigada, Tiago, por mais um grande, grande resumo das modalidades esta semana. Um beijinho e até para a semana. E como nós normalmente temos sempre uma hora e pouco de programa, e eu já vos disse que quer o João Lopes, quer o João Costa, o Diogo e a Sónia, dos quatro, só o João Costa está em Portugal neste momento. Sónia, aproveito para te perguntar a ti como é que vocês se conheceram todos. Deixa-me só tirar-te de mute primeiro, dá-me só um momento, desculpa. Agora sim, força. Vamos ter que recuar uns aninhos atrás. Portanto, nós conhecemos todos em Amsterdão. Portanto, na altura nós fomos trabalhar, trabalhámos na mesma empresa. O João era companheiro de uma colega nossa também de trabalho. E na altura nós mudámos todos, portanto, eu, o Diogo, o João e a companheira do João na altura para Amsterdão, numa nova aventura de trabalho. Pronto, e conhecemos, era um grupo de portugueses que tinha mudado, tinha ido todos para o estrangeiro. E como bons portugueses, aos fins de semana havia sempre aquela vontade de fazer as patuscadas, de ver os jogos em conjunto, porque éramos todos sportinguistas. E começou por ser assim. E a verdade é que depois a vida acabou por nos separar, portanto o João Lopes continua em Amsterdão, eu e o Diogo, entretanto, dentro da mesma empresa tivemos uma nova oportunidade de mudarmos para a Alemanha, o João, entretanto, voltou também para Portugal, mas o que é certo é que aqueles fins de semana a ver a bola entre amigos mantém-se pelo WhatsApp, basicamente. Neste momento, em termos de pandemia, é assim que se aguentam. E pergunto-te como é que vocês vivem aqui este amor ao Sporting a esta distância. João Lopes, aproveito para te perguntar a ti. Sim, eu só aqui também respondendo à Sónia, eu se não fosse o Sporting nunca seria amigo da Sónia, porque a primeira vez que nos conhecemos eu pus-me a armar a empregado de mesa com uma bandeja, entornei cerveja para cima, foi num dia errado e depois pronto, vá lá que depois tivemos as patuscadas do Sporting e foi... Até então deixou dar do nosso chouriço assado. Sim, eu também me lembro perfeitamente de um jogo que foi na época do Jorge Jesus, na primeira época, que foi o jogo Sporting Setúbal, que foi o primeiro jogo do Bruno César, e eu cheguei lá a dizer, sim, não, mas eu cheguei a criticar, para que é que vamos buscar o Bruno César, ele é gordo, ele é isto, ele não sei o que. Não desgraças, João Lopes, não desgraças. Calou-me, calou-me nesse jogo, o Sporting ganhou um jogo por 5 ou 6-0, e o Bruno César esteve envolvido nos golos. Como é que eu vivo? Lá está, é com este grupo que se sente o Sporting. Nós também, quando pudemos ver o Sporting na Europa, nós fomos a Leverkusen e a Dortmund ver, e eu acho que isso é muito bom, sentir aquele calor dos adeptos, mas pronto, é difícil. Um dos maiores desgostos que eu tenho é nunca ter ido ao João Rocha, nunca surgiu a oportunidade. Olha, estes dois meninos também ainda não foram, portanto não. Deixa que não é por não estares em Portugal. Não foi porque me querem, porque querem que eu, quando chegar lá, tire as sapatilhas. Eu não quero ver o jogo descalço, é só... Eu até naquele santuário, até não me importava de ver o jogo descalço. Até entrava descalço lá, também não tinha problema nenhum entrar descalço. Sim, mas é difícil, eu tento sempre ver. Veremos se na Champions se calhamos com o Ajax, que é sempre, e se há público, para conseguirmos assistir. Se for na Alemanha, também é só agarrar no carro e pronto. Exatamente, exatamente. Diogo, deixa-me eu perguntar-te, e tu que és o companheiro da Sónia, que estão casados e bem, e que dançaram o mundo, sabe que, para quem não assistiu ao início do programa, dançaram o mundo, sabe que no casamento, pergunto-te qual de vocês, os quatro, é o mais ansioso a ver o jogo? Isso é muito difícil de... João. É o João Lopes, isso nem há dúvida, não é? Eu tomei uma vacina. Eu tomei uma vacina em Amsterdão, quando voltei, pá, já vi jogos em... Já vi em Moçambique, já vi em Angola, já vi no Brasil, aliás, com eles, viemos no Brasil. 2015, 2016, eu estava com a minha companheira e com o Diogo e com a Sónia no Brasil, à procura de uma televisão para ver o jogo contra o Porto. Depois vi num avião o Benfica Marítimo, o Marítimo Benfica, que nunca mais me vou esquecer. Mas a partir daí, esse ano, vacinou-me, pá. Vejo os jogos com muito mais calma, mas o Lopes é o Lopes é daquele género. Eu não posso ser spoiler, né? Quando estou aqui, eu não posso gritar gol logo, porque se grito gol no WhatsApp, eles só passado 2 minutos é que recebem o gol, né? Eu tenho que gritar aqui sozinho em casa, mando para o meu irmão e depois é que mando para eles a mensagem a dizer que foi gol, né? Isto quando não é anulado pelo VAR, como aconteceu agora com o Moreirense. Mas o Lopes é, pá, o Bruno César é a melhor história que nós temos de longe, né? O Lopes, ele não contou tudo. Ele não contou que apostou comigo e com o Diogo, se o César marcasse golo, ele ia gritar para a varanda. Portanto, e davam para aí uns 5 ou 6 graus negativos. Mas nu, ao segundo golo foi nu, porque o Bruno César marcou 2. Poxa, e então, né? O Lopes, estávamos para aí uns 10 portugueses em casa, porque estava lá outros amigos nossos, e o Lopes disse, não, Lopes, agora tens que ir nu para a varanda. Então era, estávamos para aí meia-noite, o jogo foi à noite, em Amsterdão, e ele foi gritar golo do Sporting, do Bruno César, não é? Porque a gente agora estes anos todos. Depois de estarmos aqui com o Castro, que é o maior defensor do Bruno César, né? E o Lopes foi nu para a varanda em Amsterdão, e há fotografias do rabo do Lopes, como é óbvio, né? Portanto, a gritar, ele não quer que levantar essa parte. Deve haver fotografias e vídeos desse momento, não é? Este momento foi épico. Claro. Mas o Lopes contou uma parte, pronto, foi aquela de ter de dar logo um banho na Sónia, pronto, isso realmente foi uma cena má, mas pronto, olha, foi o que aconteceu, mas esse... Mas o que eu tenho mais saudades, realmente, era de... Porque nós dávamos, como bom português, álcool, chouriço, daqui, e assávamos lá na varanda um grande chouriço assado, a ver os jogos. E naquele ano era sempre 3-4, aquilo era sempre... E, pá, foi... Ver os jogos ao longe é difícil. Agora estou aqui, também estou longe porque não há jogos, não é? Mas, pronto, agora estou cá. Ou para outros jogos há, não há adeptos. Já está, não é adeptos. É, pá, mas o que eu tenho saudades é de ir à Relote. Isso, à Relote, claro. É que eu tenho muitas saudades. A Relote, pá, eu e com o meu irmão agora. Já a última vez que estive com o Diogo num jogo de bola foi com o Rio Ave. Agora que eu estou a pensar, no Kaiser, perdemos 3-2, 3 penaltis do Coates. Coates. Foi a última vez que o Diogo estive com o Diogo a ver um jogo, foi cá. É, pronto. Agora, olha, é o quê? É o que há. Ir ao João Rocha, já fui. Vi lá a Liga dos Campeões de Hockey. Ok. Foi 2 jogos brutais. Portanto, está-se a encaminhar para ser outra vez. Ganhámos, foi com o Benfica e ao Porto. Este ano temos que ganhar ao Benfica e a seguir ao Porto. Fui lá no handball. E agora, olha, é quando se pode, quando se puder ir lá e fazer. Exatamente. E espero que faça um Sporting 160, mas é no pavilhão. Porque isto está-se a tornar tão grande, é logo no pavilhão. João Rocha, ser a vossa estreia era ser lá no pavilhão. Isso é que era. Olha, o Miguel Braga está já a ver. Não sei se eles nos deixam, mas nós vamos fazer programa ao vivo em Lisboa, isso é certinho. Não será no pavilhão, mas não será no pavilhão, acontecer. Mas não será no pavilhão. Temos de fazer um especial no pavilhão. Exatamente. Vamos deixar isto, aquilo, agora, ver se acaba com estas divisões. Pá, a gente nunca vai acabar, não é? Portanto, nós agora já estar mais novo, sou o mais velho de todos, não é? Portanto, desde que eu me lembro, o Sporting sempre divisões, portanto isto nunca vai ser difícil acabar, mas acho que é preciso a gente ganhar, perceber que as modalidades são muito importantes para o clube. É uma coisa que o Lopes é o exemplo, né? Está com uma camisola do basquete, ela é fã do basquete, eu gosto de hockey, gosto de handball, o meu pai jogou handball, portanto as modalidades é a coisa mais importante que o Sporting tem. É importante ganhar o campeonato de futebol, como é óbvio, né? Toda a gente quer ganhar, já ninguém pensa noutra coisa, mas... Claro. As modalidades, se houver alguma direção, e eu acho que as direções já perceberam isso, se houver alguma direção que vá contra as modalidades, não vai ganhar. Portanto, tem que ter o meu sobrinho nadador do Sporting, portanto, eu vejo o que ele passa. É preciso. O Sporting é o hockey, é o basquete, é o vôlei, isso tudo. E o futebol também, como é óbvio, não é? O futebol é que faz tudo, não é? Claro. É que leva. Mas é preciso, como eles estão longe, eu agora estou cá, é preciso dar força às pessoas que estão fora, que isso é dar apoio e ganhar o campeonato, para que é o que toda a gente quer, no fundo é o que toda a gente quer. Exatamente. E fica Mariana, aqui prometido. Mariana, deixa-me dizer aqui, em relação ao programa no pavilhão, nós agora, como naqueles dados que licaram do Facebook, não é? Que toda a gente teve acesso àquelas 2 milhões de contas, nós conseguimos sacar o número de telefone do Varandas e, portanto, nós agora já andamos a chatear pelo WhatsApp, mandar-lhe mensagem dia sim, dia não, a dizer que vamos fazer o programa lá. E eu acho que ele, por insistência minha, ele vai acabar por ceder. Vamos vencer pelo cansaço, claramente. Mas claramente. Primeiro tem que ser campeão, que é para a coisa depois ser mais fácil, depois nem se vai lembrar de nós. Antes de irmos aqui às notas finais do Pedro e do João, só dizer aos nossos 4 convidados que o próximo jogo ao vivo, onde vocês todos estejam em Portugal, teremos todo o gosto aqui em beber uma cerveja ou o que seja com vocês, porque uma. A verdade é que uma de cada vez. Uma de cada vez. Uma para os 6? Uma de cada vez. Uma para os 6. A Mariana queria uma para os 6, era uma para os 6. Então, claro, nós temos o dinheiro do Patreon, é para ir de férias. Isto agora não falta é dinheiro, Mariana, Maldivas, é um barril para os 6, agora uma cerveja não fala. Não, mas agora a sério, teremos aqui todo o gosto em ir a um jogo com vocês e estar com vocês no pré-jogo e no pós-jogo, na altura em que pudermos todos voltar ao futebol, porque é isso mesmo que todos queremos, seja em Portugal, seja fora. Pedro Varela, começo por ti e pelas tuas notas finais. Eu, notas finais, só tenho, na realidade só tenho uma, há sempre uma nota final que eu digo sempre, temos que continuar a apoiar o Sporting, acho que não há dúvidas absolutamente, que não é esta a minha nota final, mas quero reforçar, não pode haver dúvidas nenhuma, os Sportingistas, como eu disse, obviamente nós não podemos entrar dentro de campo, não podemos mudar isso, mas podemos continuar a apoiar, podemos continuar a acreditar e temos que acreditar que é possível. Eu imagino, obviamente, que se não formos campeões a desilusão será enorme, muito maior do que noutros anos, porque efetivamente estamos muito mais próximos do que em qualquer um dos últimos 40 anos, vá lá, para lhe dizer assim, dos que me lembro. E portanto isso não há dúvidas nenhumas, temos tempo para fazer as críticas necessárias, os assuntos que estão por discutir, os orçamentos, as modalidades, o Rogério Alves, temos tempo para isso tudo, mas primeiro temos que nos focar num objetivo absolutamente fundamental, que é ajudarmos o Sporting a ser campeão. Depois, a minha outra nota final, obviamente, que tem que ser o Cachebol. O Castro já tinha dito no início do programa, é óbvio que o Cachebol foi um momento muito importante aqui há uns anos atrás, é que já passaram para aí 2 ou 3 anos sobre isto, não é? Mais coisa, menos coisa. Certo. E foi, na altura, foi um momento triste, porque muitos sportinguistas utilizaram isto, e eu não vou por agora aqui, não vou falar direções, vou falar dos sportinguistas. Nós muitas vezes, houve muitos sportinguistas que na altura emprenharam aquilo pelos ouvidos e lançaram-se aqui numas, enfim, já andam por aí uns tweets do passado, não é? Que isto depois a malta vai lá aos print screens e essas coisas todas e vai buscar isso tudo, mas pior do que isso tudo é muitas vezes nós não temos a capacidade de perceber quando nos querem fazer mal e quando é que nós devemos estar unidos para combater o mal que é feito por agentes exteriores, e neste caso sabemos perfeitamente, estava mais que vista de todos. Pá, eu ainda me lembro de ver sportingistas dizer, não, estava lá envelopes com os nomes e o dinheiro separado e era para não sei quem. Pá, umas teorias mirabolantes, absolutamente inacreditáveis. E acho que o Sporting, eu não faço a mínima ideia o que é que o Sporting vai fazer, mas para mim era claro, descontava 50% do salário do Ilori e metia-se a Cofina em tribunal. Não há dúvida absolutamente nenhuma, o Ilori, em vez de comer picanha argentina, passa a comer picanha mais próxima, e um processo à Cofina, para mim não há dúvidas nenhumas, Cofina, Otávio Ribeiro, os outros Otávios, os outros Otários, sejam eles quem forem, não, porque aquilo foi muito mal, foi uma campanha que denegriu tudo aquilo que nunca aconteceu no Sporting e não tem acontecido. A verdade é que o Sporting tem tido... Nós, se repararmos, o último caso que tivemos assim um pouco mais escabroso, digamos assim, no Sporting, foi o do Paulo Pereira Cristóvão, e foi unânime no próprio dia e no dia a seguir a pedido de demissão de todos os sportinguistas a exigirem que tinha que sair, tinha que se demitir, que aquilo era uma vergonha. Portanto, nós não somos os outros que estamos à espera que o Tribunal, sabemos que são todos inocentes até a prova em contrário, desde que não recorram para o Ivo Rosa, mas a verdade é que nós temos é que nestes casos em que nós percebemos que há campanhas contra o Sporting e às vezes temos que dosear as nossas guerras, que é um bocadinho como o caso dos penaltis que o Castro falava, nós também às vezes criticamos os árbitros todos, pois quando queremos criticar um caso concreto em que nós nos devemos focar, é difícil, porque andamos para aqui a disparar para a torta e a direita, às vezes coisas absolutamente estúpidas. E eu ontem até acabei por fazer um, e já perguntaram aqui no Slack, no, não é no Slack, no, eu peço um trabalho, no chat do programa, por exemplo, ontem coloquei a questão a perguntar se no lance do Famalicão, se não devia ter sido anulado e se o VAR não devia ter, tido uma intervenção. E na altura estava a ser... Não é? Por cima, e estava a fazer um tweet completamente honesto, aliás, dava para perceber, até fui buscar o que é que quer dizer, o que é a simulação ao abrigo das leis do futebol, e depois acabei por ter uma ou outra pessoa que responderam com conhecimento, uma das pessoas até sabia umas coisas muito interessantes sobre as leis de jogo, e efetivamente, porque há bocado estavam a perguntar, não é porque a simulação não é considerada falta, é considerado um comportamento antidesportivo, marca uma falta indireta, mas que não sendo considerado falta, não é um lance que deva ser anulado, analisado pelo VAR, e portanto o lance é perfeitamente claro. Portanto, é uma coisa, portanto, e às vezes nós perdemos com guerras de atacar uns aos outros e devíamos nos focar, e portanto, este caso do Caixa-Bol é um caso que estava claramente, notou-se perfeitamente que aquilo era para denegrir um trabalho que estava a ser feito das modalidades, que já foi até aqui explicado, a fórmula das modalidades não garante sempre títulos, mas é óbvio que todos nós sabemos que se investirmos mais nas modalidades e se investirmos mais dinheiro com os adversários, que a probabilidade de sermos campeões é maior, ou pelo menos a probabilidade de discutir quase todos os títulos. E o Sporting estava nesse momento, e vocês lembram-se das campanhas, como é que é possível o Sporting comprar? Quando os outros compravam, era tudo Santos e Bongos que bebiam. Quando éramos nós, eram milhões e não sei o quê, não sei o que mais. E, portanto, foi uma campanha muito má, e eu gostava que o Sporting efetivamente fizesse alguma coisa, nem que fosse mais para a frente, pela calada. Acho que do aspecto jurídico nós até melhoramos bastante, o João, desse ponto de vista, até sabe mais do que eu. Não sabe mais do que eu, não do ponto de vista jurídico, que deve saber tanto como eu, mas mais coisas... Eu vou ao YouTube e leio aquilo e vejo aquilo. Sabe perfeitamente, pelas relações que tem com outras pessoas, que o Sporting, do ponto de vista jurídico até... isto porque o Castro priva muito com o Rogério Alves, não, estou a brincar, mas que na verdade sabe muito mais como é que o Sporting mudou do ponto de vista jurídico algumas coisas, e eu acho que era um bom momento para também colocarmos aqui o dedo na ferida, porque realmente aquilo foi vergonhoso, enfim, e portanto fica essa minha nota final, e tenho que obviamente agradecer ao João Lopes, ao João Costa, ao Diogo e à Sónia, porque nós já dissemos aqui muitas vezes, quando o João Lopes entrou em contacto connosco, nós não sabíamos que estavam em pontos do globo, pensávamos que estávamos todos em Portugal, e portanto isso ainda tem mais... hoje antes do programa, inclusive. Portanto, para vocês verem como isto é muitíssimo bem preparado, eu avisei ao João Lopes que às 6:30 para estar preparado e para falar com as outras pessoas para virem ao programa, depois do Castro ter escrito um guião durante o fim de semana todo, não, tudo mentira, claro que não, isto foi às 6:30, o João contactou toda a gente, mas quando nos disse que estavam pessoas dos vários pontos do globo, ainda melhor, porque realmente, e já estava aqui há bocado o Nuno a pedir, o Nuno Gabriel a dizer para os norte-americanos virem cá, e já sabe, e já houve outra pessoa que também se ofereceu para vir, e efetivamente isto, saímos daqui pelo menos de... com o coração mais cheio, mais sportinguistas, um bocadinho mais calmos, e agradecer as vossas histórias, a vossa forma de terem estado aqui a viver o sportinguismo, porque nós não estando longe, temos estado a viver, por não poder ir aos estádios, aquilo que muitos sportinguistas vivem lá fora, que é ver os jogos na televisão e nem equacionarem sequer às vezes, poderem ir ao estádio, que é o que nos está a acontecer agora. E portanto foi muito bom ter-vos aqui, e voltem sempre que quiserem, e claro, nas relotes, não é uma cerveja para seis, obviamente. Não é uma cerveja. Será certamente uma bifana para seis e um barril para todos. Que seja, João Castro, as tuas notas finais. primeiro o Varela estragou-me a nota final, que era falar realmente dos nossos convidados, estragou-me aqui a nota final, esse gajo vai-me pagar nas relotes quando o apanhar. Aqui, basicamente, o que eu queria dizer era isto: nós quando criámos o Sporting 160, obviamente isto foi crescendo e criámos aquilo que é uma comunidade, nota-se claramente, quer pelos comentários, quer pelas adesões também aos patronos, e o meu comentário vai incidir sobre isto, que senão daqui a bocado aparece aí o meu puto aos berros a gritar Sporting, ou qualquer coisa, e bem ele, já são horas de pagar-me, e portanto, o que eu queria era ressalvar que isto é que nos faz ficar extremamente satisfeitos e orgulhosos do que nós fomos criando, é bem ele, eu não disse? Anda cá. Vais ter aqui o protagonista, é bem ele, os seus caracóis. Olá! E, portanto, olá, coisa linda! É um momento infantil. Desculpa, do programa Castro, agora. Não é para ti, está bem? Isso foi só em Braga, Mas o... E portanto dizer que agradecer ao João Lopes, ao João Costa, ao Diogo e à Sónia, a todos aqueles que nos têm apoiado também nos patrões, têm sido muitos, nós temos criado muito conteúdo, ressalvar que esta semana ainda irei gravar com o Sporting Tático as conversas só de bola e vou gravar amanhã ou quarta-feira com o Aldo Lima, para o grande artista, portanto o comediante o Aldo Lima, mais um conteúdo que espero ser de excelência, apesar de, obviamente, do resultado menos positivo que tivemos, mas penso que vai ser outro grande conteúdo, neste caso outra grande conversa, e ressalvar que é por causa de pequeninos como estes que nós precisamos começar a ganhar. É precisar, como gerações que não viram o Sporting ganhar, que nós precisamos ganhar, mas não podemos tudo a deitar perder com está tudo de 8 a 80, temos que ter calma, temos que saber construir, acho que é importante tentar todos os anos a construir algo positivo em termos de futebol e das modalidades, eu não vou falar das modalidades que tenho falado nas últimas notas finais, ganhamos mais uma taça de... Este ano o que é que já ganhamos? Taça da Liga de Futebol, Taça de Portugal de Basquetebol, já ganhamos a Taça de Portugal de Voleibol, Taça de Liga Futsal, tudo. Nós temos ganhado, temos ganho muitos títulos, mas agora é a altura de darmos estes pequenotes, darmos a... obviamente um bocadinho maiores também, e é uma geração que ainda não viu o Sporting ser campeão, é a altura de sermos campeões, porque é importante, fica-lhes para a memória futura e consolida o Sportingismo. Por isso, é por eles que temos que lutar, é para isso que nós lutamos aqui, o Pedro Varela também tem os seus filhos, nunca viu o Sporting ser campeão, e portanto é isso que nós queremos, é dar estas alegrias aos mais novos, porque é isso que vamos cimentar o Sportingismo, é com conquistas que vamos cimentar este Sportingismo de todos, mas especialmente para os mais novos, que eles bem precisam de ver o Sporting ser campeão. É a prova de que o amor ao Sporting passa mesmo de geração em geração. São os mais novos que amam este clube tanto ou mais que os mais velhos e que ainda não tiveram essa sorte de poder ter o Sporting campeão. Ainda antes de terminarmos o programa de hoje, rapidamente, João Costa, prognóstico para o jogo de sexta-feira. 3-1. E alguma nota final? A nota final é ganhar em Faro. E depois a seguir logo se vê com o Belenenses, pronto. Mas com o cabeçado, não é? Belenenses. O Belenenses é o outro. Exato. É ganhar e ganhar. Seja 3-1, 0 para mim, mas eu acho que vai ser 3-1. Vamos estar descansados, vai ser 3-0 e eles vão marcar um gol. O Ryan Gold vai marcar o gol dele lá. Claro. Que seria, é sempre a nossa sina nesse sentido. Diogo e Sónia, pergunto-vos um prognóstico, ou dois, dado que podem nem concordar com o prognóstico para o jogo de sexta-feira. Então vá, começo eu. Para mim é 2-0. Oh, vamos assim, 2-0. É. E uma nota final também. A nota final é continuem com o meu trabalho da vossa parte, acho que é excelente ouvir-vos todas as semanas. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Não sei se viram a passar aqui um terceiro elemento desta família, é o Trufas Leão primeiro, portanto ainda não vi o Sporting a perder neste campeonato, portanto esperemos que continue assim e que sejamos campeões em maio. Lá estaremos para festejar, vamos ver se há vacina para todos, mas isso depois trata-se disso. Exatamente, nem que tenhamos todos que ficar em confinamento, certo, Diogo? Eu vou adicionar mais uma coisa, obrigada também aqui ao João Costa e ao João Lopes, porque isto tem muita piada também com vocês. Obrigado. E acaba aqui por ser uma história de Sportingismo. João Lopes, a tua nota final e o teu prognóstico para o jogo de sexta-feira. Sim, o meu prognóstico também está à linha com o Diogo e com a Sónia, que é o 2-0, também sinto mesmo, a nível de notas finais, primeiro em relação ao futebol, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que é formação lover, eu sou um dos grandes desgostos que eu tive, foi ver Domingos Duarte a sair, Demiral a sair e outros que tais, e isto para dizer que este é um projeto que eu acredito muito. Vou ficar muito triste se não ganhar, mas acho que é que estamos a construir também os alicerces para o futuro. E em segundo lugar, realçar aquilo que o Costa falou muito bem, que é as modalidades, que eu também cada vez mais sou um aficionado das modalidades, basquete fui praticante, e quando jogava ficava muito triste porque não tinha oportunidade de ter uma camisola de Sporting, na altura a secção teve não sei quantos tempo sem funcionar, e finalmente este ano comprei e posso jogar com o emblema que eu gosto, e também realçar o hockey, que foi apurado para a Final Four. Espero que temos que melhorar a eficácia nos livros diretos e nos penaltis, porque as outras equipas é aí que nos matam e é aí que superiorizam a nós, mas estamos num bom caminho e acho que as modalidades é o core, é um dos cores do Sporting. Claro que o futebol sustenta isso tudo, mas modalidades têm que ser sempre sustentadas no nosso clube. É o ecletismo do Sporting Clube Portugal a fazer valer. Pedro Varela, tu que falhaste agora porque o João Castro foi buscar o gato, o Diogo e a Sónia iam buscar o gato e eu não vi o teu gato. Ah, foi comido no domingo. Está lá para dentro, fechei-lhe a porta porque ele vinha para aqui miar e eu, olha, fechei-lhe a porta. Ficou à porta. Não, é uma suposição. Não, por acaso não ficou lá de fora. Ficou do lado de fora desta vez. E não, tanto que está a treinar para domingo, para sexta. E tanto que precisávamos desta terapia. Obrigada aos nossos convidados. Foi um programa incrível onde nós precisámos todos de respirar fundo e tirar este peso dos ombros. Obrigada também ao Pedro e ao João que estão cá todas as semanas e para a semana cá estaremos novamente para mais um Sporting 160. Obrigada também a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal! Viva o Sporting! Viva o Sporting!